noite que eu nasci. Nunca vou te esquecer. O que sinto é amor, ter você, seja como for. Volta, meu amor, pros meus beijos. Eu preciso te falar. Sempre.